Isso aqui é Danilo doido. Chama a pressão. Quando você me vê partir, saiba que eu não vou voltar. Vai tentar ligar pra mim, seu número eu vou bloquear. Vai perceber o que perdeu, que meu amor não é mais seu. E já tem outra me dando atenção, cuidando do meu coração. Achei, eu sempre tenho que merece esforçar. Falou pra alguém depois que perde, pois é. Você brincou, você me perdeu. Pra culpa veio e te mata, arrependeu. Não tenho nada a ver com a sua verde, então larga do meu pé, não me persegue. Teatrinho não vai me ganhar. E já não adianta você me ligar, inventar desculpas, vir me procurar. Nós dois já era, nós dois já era, nós dois já era, acabou, já era. E já não adianta você me ligar, inventar desculpas, vir me procurar. Nós dois já era, nós dois já era, nós dois já era, acabou, já era. Quando você me vê partir, vai perceber o que perdeu, que o meu amor não é mais seu. E já tem outra me dando atenção, cuidando do meu coração. Nós dois já era, nós dois já era, nós dois já era, acabou, já era. E já não adianta você me ligar, inventar desculpas, vir me procurar. Nós dois já era, nós dois já era, nós dois já era, acabou, já era. Nós dois já era, nós dois já era. Amém. Não tô aqui pra agradar ninguém. Isso aqui é Danilo doido, meu.